Fox apresenta o que toca em toda a periferia do Brasil. Foi de momentos eu não pude imaginar. Uma coisa simples de você me fez lembrar. De repente me bateu uma saudade. Mas o que eu quero ainda não é realidade. Você, menina linda, conquistou meu coração. Não sei bem o que é, mas eu acho que é paixão. No mesmo local, na mesma hora, amantes se entregam e se devolvem. Você, outro dia eu sonhei, acordei, procurei mas não encontrei. Meu coração ficou no Pará, não para. Imaginei você com outro cara, mas só por isso o jogo não pode parar. A vida é dura, temos que continuar. Sua face é perfeita, mas se eu pedir um beijo, será que ela aceita? Não sei, depois vou perguntar. Mas se ela me negar, pode crer, não vou chorar. No mesmo local, na mesma hora, amantes se entregam e se devoram. No mesmo local, na mesma hora, amantes se entregam e se devoram. Ela fala, correndo pra atender. De longe uma voz suave diz que quer me ver. Coração bate mais forte, é impossível evitar. Pois o coração de um rapper também sabe andar. O destino é um só, quando a gente se ama. E quando um está só, um ao outro se chama. Eu te amo demais, isto não posso negar. Se um dia eu te perder, muitas noites irei chorar. Te amar demais é o meu dilema. Você me amar também, tudo bem sem problema. Diário de amor, onde tudo é sentimento. O desejo e a paixão não se mede em pensamento. Os teus olhos é o brilho que ilumina minha alma. Os teus lábios e o sorriso que me alegra e me acalma. Agora em seus braços saciados de prazer, relembro os detalhes que me fez te querer. No mesmo lugar, na mesma hora, amantes se entregam e se devoram. No mesmo local, na mesma hora, amantes se entregam e se devoram. No mesmo local, na mesma hora.